Capítulo 11. Um lar prazeroso. Vai, pois, come com alegria o teu pão. Eclesiastes 9:7. Não importa quanto ensino recebamos sobre nossos deveres e responsabilidades com respeito ao dom da maternidade, se formos simplesmente ouvintes e não praticantes da palavra, não teremos qualquer impacto direto sobre nossa família. Podemos ouvir sermões, ir a eventos, ler livros como este e enganar nós mesmas ao achar que estamos realmente aplicando aquilo que é ensinado, quando, na verdade, estamos apenas falando sobre isso mais do que costumávamos fazer. Tiago nos adverte contra esse tipo de auto-engano. Um lar prazeroso deve ser cheio de alegria e de beleza, a beleza da santidade. Embora alegria e beleza estejam intimamente ligadas, a primeira é mais importante porque é base para a segunda. Não pode haver santidade longe da alegria trazida pelo perdão e redenção. Devemos entender que a beleza que acompanha a santidade é impossível sem a graça transformadora. Essa beleza se espalha em nossa volta à medida que batalhamos para fazer com que nosso lar reflita a bondade, glória e a majestade da beleza perfeita de Deus. Todas nós conhecemos casas que são superficialmente bonitas, mas estão cheias de pessoas miseráveis. As revistas reservam páginas e páginas para mostrar tais casas para nós. Pessoas não regeneradas buscam por significado e realização nas coisas. E isso geralmente inclui construir casas gigantescas, impressionantes e impecáveis. Mas isso, obviamente, não mata a fome da alma. Eles sabem que estão famintos, mas não sabem onde encontrar aquilo que satisfaz. Meu marido costuma usar um exemplo que adoro, por isso irei citá-lo aqui. O incrédulo pode acumular latas de pêssegos em calda, mas, por não ser regenerado, não tem a capacidade de abrir a lata e desfrutar dos pêssegos. Ele pode formar pilhas impressionantes, olhar para elas, contá-las, se imaginar comendo, mas não tem como comer os pêssegos. O cristão, por outro lado, tem o poder, pela graça de Deus, de abrir a lata, se alegrar e deleitar-se nos pêssegos como uma preciosa dádiva de seu misericordioso Criador. O cristão pode provar os pêssegos. O Evangelho nos alcança em nossas trevas e pecaminosidade e nos transforma em pessoas que amam e buscam a luz. O povo de Deus, mais do que qualquer outro no mundo, deve ser um povo que se regozija porque entre todos os povos temos muito com que nos alegrar. Nosso lar deve ser um reflexo agradável, feliz e amável da alegria que temos recebido em Cristo. Aqui está um teste mental que você pode fazer para ver se o seu lar é de fato um lar agradável para viver. Há voz de júbilo em suas tendas? Seu lar transborda doçura e luz? Ele é agradável para a família e também para as visitas? Seu marido e filhos anseiam por estar em casa? Você é um oásis de conforto para sua família quando eles chegam em casa? Seu lar exala um aroma de paz e alegria? Ou, pelo contrário, há no seu lar discussões, desavenças, inimizade, chateação, críticas, mau humor, constante correção e outras diversas demonstrações de infidelidade? As mulheres precisam entender o grande impacto que tem no lar, para o bem ou para o mal. Provérbios nos fala que é melhor viver em um canto no telhado do que na mesma casa com uma mulher contenciosa e rixosa. Embora o casamento deva ser um estado abençoado, algumas vezes ele é pior do que estar completamente sozinho. O homem que vive no mais completo isolamento está em melhor situação do que o que vive com a mulher irritante. Geralmente, irritação e contendas são frutos de amargura e de um espírito crítico. Se as mulheres parassem para confessar seus pecados ao invés dos pecados de seu marido, muito mais frutos seriam evidentes em sua vida e lares. Em vez de se adaptar à situação de perder a paciência com os filhos e queixar-se do marido, se uma mulher seriamente decidir viver de uma maneira digna do Evangelho, a atmosfera no lar mudaria radicalmente. Assim como manter uma casa ordenada exige organizar as coisas constantemente, assim manter as coisas espiritualmente organizadas exige o mesmo tipo de diligência. Isso significa se arrepender e imediatamente confessar os pecados. Abandonar a confissão é como deixar uma pia cheia de pratos sujos para lavar no dia seguinte. Não é agradável dar de cara com essa bagunça. E significa, na verdade, mais trabalho, pois toda a comida está ressecada sobre os pratos. Não só isso, logo os pratos do café da manhã também estarão nessa pilha. Para manter a atmosfera clara e limpa, confissão e arrependimento devem ocorrer com regularidade. Isso nunca deve ser abandonado, porque um pecado conduz a outro, e antes que você perceba, haverá um monte de confissões a fazer. Tal como a pilha de pratos sujos na pia. E você tem de atacar seus pecados da mesma forma, um de cada vez. As esposas devem ser diligentes em estudar seus deveres para com seus maridos e filhos, e desempenhar tais deveres com um espírito alegre e paciente. Isso não é pedir demais, porque Deus sempre concede a graça para obedecermos aos seus mandamentos. Se as coisas se acumularam, pode parecer muito trabalhoso limpar tudo. Pode levar algum tempo, mas você deve começar. Há consequências eternas para essas coisas. Não é uma simples questão quanto ao que particularmente lhe agrada. Trata-se de uma questão sumamente mais importante quanto ao que agrada a Deus. Deus exige que as esposas sejam respeitosas e submissas. Tenho visto muitas mulheres que, apesar de professarem conhecer tudo sobre o ensino da Bíblia a respeito do casamento, simplesmente desprezam seus deveres de respeito e submissão quando bem lhe parece. Deus não nos chama a obedecermos quando estamos com vontade. Demonstramos amar a Deus obedecendo aos seus mandamentos. Ele sempre concede graça e força a quem o pede. Não devemos pensar que podemos simplesmente confiar em nossas próprias forças, porque elas logo se esgotarão. Devemos olhar para aquele que nos capacita. Não podemos produzir fruto por nós mesmas, assim como não podemos fazer com que um bebê se desenvolva em nosso ventre. Deus dá o fruto. Fazemos exteriormente aquilo que Ele opera em nosso interior. Ele preparou boas obras para que andássemos nelas. E nossa conduta no lar é uma parte central dessas boas obras. Um lar agradável é gracioso. Isso significa que é cheio de graça. Se Cristo não está presente em nossa vida, ele não está presente em nosso lar. Não podemos chamá-lo para que apareça quando queremos, quem sabe durante as devoções em família depois do jantar. Devemos servi-lo, apresentar nosso corpo a ele como sacrifício vivo. Cada dia de nossa vida. Se Cristo reina em nossa vida, então, consequentemente, reinará também em nosso lar. Esse aroma de Cristo é aquilo que torna nosso lar mais do que agradável, torna-o glorioso. Em suma, um lar agradável é, portanto, aquele no qual nossa família pode rir, relaxar, trabalhar e comer juntos em harmonia e amor. Não é um lugar no qual é melhor nossos filhos andarem na linha ou a mamãe vai colocá-los nos eixos. Um segundo teste é mais perceptível. Seu lar é um lugar bonito para se viver? Não é suficiente ter aquelas revistas com fotos de casas adoráveis sobre o centro da sala. A sua casa é tão bonita quanto você poderia torná-la? A mesa está coberta com uma toalha limpa? Há flores no parapeito da janela? Você já acendeu uma vela ao anoitecer? Que tipo de música está tocando? Que tipo de obra de arte está nas paredes? A roupa limpa está guardada? Os pratos lavados? As cortinas abertas para que entre luz? Sua casa tem um cheiro de limpeza e cuidado? Ela está cheia de coisas boas? Livros, música, flores, lugares confortáveis, fotos de família, brinquedos? Ela geralmente exala cheiro de biscoitos ou pão assado? Seu marido volta para casa sentindo um maravilhoso aroma de jantar saindo do forno? Ou há pilhas de coisas espalhadas pela casa, montanhas de roupas e pratos sujos, cheiro ruim saindo do refrigerador e do banheiro, mofo pelos cantos, camas bagunçadas e brinquedos espalhados por toda parte? Um lar limpo e bem administrado certamente contribui para uma vida agradável. Mas uma casa meticulosamente organizada não é agradável. Se as crianças não podem sentar ou tocar em nada, esse lar está longe de ser um lugar agradável e relaxante para se estar. Queremos que nossos filhos aprendam bons modos, é claro, mas queremos que eles amem o lar e se sintam confortáveis trazendo amigos para compartilhar o espaço. Sempre haverá coisas que estão fora do lugar, mas deve haver muito mais coisas e áreas permitidas às crianças. Os lares não devem ser museus ou monumentos ao nosso bom gosto. Eles são para serem desfrutados. Como a linda porcelana que nunca chega a ser usada, qual a razão de um lindo cômodo no qual ninguém pode relaxar por medo de quebrar algo ou sujar? Devemos desfrutar a beleza que Deus criou e ser bons mordomos dela. Isso significa ensinar nossos filhos como beber na taça de cristal e na bela xícara de porcelana, bem como no copinho de bebê. Algumas pessoas decoram a casa como se estivessem comprando um kit de pintura sob medida. A cadeira fica ali, as lâmpadas na parede ficam em cada um dos lados do espelho sobre o sofá, o vaso com uma planta artificial no centro e a cesta de flores de plástico sobre o piano, junto à foto da família e vejam só, aí está uma sala de estar igual à da revista. Risco zero. Para encaixar nessa imagem, os filhos, um menino e uma menina, estão bem vestidos e sentados placidamente sobre o sofá, não tocando em nada. Mas essa não é uma imagem planejada por Deus. A imagem planejada por Deus é a de uma mesa com rebentos da oliveira em volta. O lar não é algo estático. Ele não deve se parecer com uma foto em um catálogo. Se quisermos que nosso lar tenha alma, devemos buscar a visão de Deus quanto à beleza, não necessariamente a do mundo. Com certeza, os incrédulos fazem muitas coisas corretamente. Isso é graça comum, mas devemos superar a ideia de que não podemos decorar nossa própria casa. A antiga cadeira de balanço da vovó, o banquinho que compramos no bazar, o travesseiro bordado por uma amiga, um montão de livros infantis, as partituras de música no piano, as flores colhidas no jardim pela manhã. Essas são coisas que dão personalidade ao nosso lar e o tornam um lugar agradável para estar. Ora, não estou advogando em favor de um tipo específico de decoração. Todas nós temos diferentes gostos, opiniões e recursos. Colocamos a bandeja de frutas sobre a mesa porque amamos o modo como a luz reflete sobre elas quando o sol entra pela janela. Somos povo de Deus. Ele criou luz, textura e cor para sua própria glória e para o nosso deleite. Quanto mais nos deleitamos em suas dádivas, mais podemos agradá-lo. Nosso lar é a tela que ele nos deu para pintar. Que o pintemos com alma, com o Evangelho e com toda a nossa capacidade. O lar agradável deve ser limpo espiritualmente e fisicamente. Um sem o outro será uma figura incompleta. Deus nos limpa por dentro e por fora. Como somos por fora é reflexo do que somos em nosso interior. Dizer que um desses dois aspectos não importa é ignorar o impacto da mudança causada pelo Evangelho. Dizer que a aparência do nosso lar não importa, conquanto ele seja alegre, é como dizer que o Evangelho não afeta o exterior. E isso é um triste equívoco.